Senhor. É quem nos santifica. O Senhor proverá. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor dos exércitos. O Senhor presente está. O Senhor altíssimo. O Senhor que sara. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é a nossa paz. O Senhor de todas as coisas.